10:03, alô meu bem, tudo bem por aqui? Vivos e ao vivo com você na melhor de Salvador. Oferecimento Caranguejo e Cia, neste verão, os melhores espetinhos da melhor praia de Salvador, fone 2309192 e a Bolsa Moderna, onde vender barato é moda, o ano inteiro, Iguatemi Shopping, Piedade. Toda a turma da Piatã e o deputado Cristóvão Ferreira desejam a você um carnaval de muita paz. Vamos em frente, você que está chegando em Salvador para curtir aí sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Seja bem-vindo, welcome to Salvador. Carnaval tá rolando, festa pra todo lado, asa de águia. Devagarinho, bem de mansinho, meu coração revirou o céu. Entre as nuvens quentes, fiquei sozinho, pensando em ti, me joguei no mar. Vem me dar calor, vem me dar amor, tô aqui esperando você chegar. Quero me envolver nessa lua dança e na lua mansa te namorar. Me puro nessa cintura, eu fui. Que mexe amor. Lembranças que dão saudade nessa cidade, ponto seguro, ainda me lembro de você. Devagarinho, bem de mansinho, meu coração revirou o céu. Entre as nuvens quentes, fiquei sozinho, pensando em ti, me joguei no mar. Vem me dar calor, vem me dar amor, tô aqui esperando você chegar. Quero me envolver nessa lua, dance na lua, mansa te namorar. fim. Você puliu, assanhou. Essa menina quando se assanha, ela faz sucesso, ela dá um show, vai! Eu lhe disse, não bulice. Você puliu, assanhou. Essa menina quando se assanha, ela faz sucesso, ela dá um show. Ela me disse que vai subir no palco pra fazer striptease. É pra se mostrar. Tira, tira. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Tira, tira. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Tira, tira. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Deu uma, deu duas, deu três horas da manhã. Companhia comendo no centro. Me confirma, Piatã, primeiro lugar em audiência. Olha aí de novo aqui, meu povo! Ai, quem não viu, venha ver a menina que tem um gingado parceiro que faz meu corpo a desejo, quando eu revileixo. Ela tem na cintura as curvas entoadas e um violão é quebra gostoso que dá sensação. Meu Deus, essa loura é um tchan. Não viu, venha ver a menina que tem um gingado parceiro que faz o meu corpo suar desejo, quando eu revileixo. Ela tem na cintura as curvas entoadas e um violão é quebra gostoso que dá sensação. Meu Deus, essa loira é um tchan. Ela é uma loira linda que faz a cabeça de uma nação. Ela tá de cocotinha, balão a cidade, essa loira é um tchan. Quando ela quebra, o povo aclama. E quando ela quebra, o povo aclama. A loira que eu falo, olha aí, a do Gera Samba. A loira que eu falo é do Gera Samba. Ela é uma loira linda que faz a cabeça de uma nação. Ela tá de cocotinha balando a cidade. Essa loira é o tchan. A menina que tem um gingado parceiro que faz o meu corpo suave desejo, quando eu remelejo. Ela tem na cintura sinto as curvas entoadas de um violão. É quebra o gostoso que dá sensação. Meu Deus, essa loura é um tchan. Quem não viu, vem a ver a menina que tem um gingado parceiro que faz o teu corpo suave desejo. Tondeu o rebeleço. Ela tem na cintura as curvas entoadas de um violão. É quebra o gostoso que dá sensação. Meu Deus, essa loura é um tchan. Ela é uma loira linda que faz a cabeça de uma nação. Ela tá de cocotinha balando a cidade. Essa loura é um tchan. Quebra, o povo aclama. A loira que eu falo, olha aí, é do Gera Samba. A loira que eu falo é do Gera Samba. Ela é uma loira linda que faz a cabeça de uma nação. Ela tá de bocotinha balando a cidade. Essa loira é um tchan. Mas ela é uma loira linda que faz a cabeça de uma nação. Cocotinha, balança a cidade, essa loura é um tchan. Mas aí, Piazé FM, só é matéria. É, Cocotinha, não confundo. O nome da rádio começa com P de Piatã, de primeiro lugar, gente. 10h16, boa noite, Bahia. Tá chegando aí pra você, Banda Patrulha. Vem pra mim. Alô, divinas marabichosas em Paripe, fazendo a festa aí com o palco móvel da Piatã, o apoio da Piatã FM e do deputado Cristóvão Ferreira. Alô, galera, joga pra cima! O amor, o calor e a alegria, a paixão nessa vida, tudo faz lembrar você. O amor, o calor e a alegria, a paixão nessa vida, tudo faz lembrar você. O dia que nasce a esperança de ser mais feliz. E pra ser feliz nesse mundo basta te encontrar. O tempo me leva e eu sigo pensando em você. Nas quatro estações da alegria da vida é cantar. Tá escrito no céu, na luz do luar, que eu vou voar. Tá escrito no céu, na luz do luar, que eu vou te amar. Com a luz do sol e a luz da lua, eu sou brilho do teu olhar. Esperança de ser mais feliz. E pra ser feliz nesse mundo basta te encontrar. O tempo me leva e eu sigo pensando em você. Nas quatro estações da alegria da vida é cantar. Tá escrito no céu, na luz do luar, que eu vou voar. Vem pegar na minha mão, me abraça aqui. Piatã FM, a primeira rádio digital do Norte e Nordeste. Transas de mel, ha, céu, ha, céu. Lá no coqueiro do Torel, ha, céu, ha, céu. O lobo, a sua ração tem que ser, ha, céu, ha, céu. Que nós E mais aí você curtindo o som da Piatã com banda Eva Beleza Rara. Não confunda, o nome da rádio começa com P. P de Piatã de primeiro lugar. Agora 10h27 é o Tchan. Apenas la jaquedo, boyo ni manje abenala hakego makelen famu ni sila pani kalabali kakala tongo mine komiseri gari boyo amanyi boyo amanyi. Davila tungala maye Demetem katika Weyo ama Abenala haketo walai Mantir se pavo Malter se pavo Weyo ama Abenala haketo walai. Aya tenho uma quedum, bem vale pano miné, o cala harba harbala, maquele famo nisila, pani calabali, cacala são miné, comiseri gari, ueio ama, criata, benala haketo walai. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Pra ganhar seu amor fiz mandinga, pirata. Fui a ginga de um bom capoeira. Dei rasteira na sua emoção, como seu coração fiz joelho. Foi à beira do rio e você, uma ceia com pão, vinho e flor, uma luz pra guiar sua estrada, a entrega perfeita do amor, verdade. Descobri que te amo demais, descobri em você minha paz. Nossa cama parece uma teia. Eu olhar uma luz que clareia. Meu caminho tal qual lua cheia. Eu nem posso pensar te perder. Ai de mim esse amor terminar. Sem você minha felicidade. Morreria de tanto penar. Verdade. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Meu amor fez mandinga, foi a ginga de um bom capoeira. Dei rasteira na sua emoção, criada, como seu coração fiz joeira. Foi à beira de um rio e você, uma ceia com pão e flor, uma luz pra guiar sua estrada. A perfeita do amor, verdade. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem Mas é esse sucesso que o povo gosta, Zeca Pagodinho, verdade. É o Swing 94, oferecimento Caranguejo e Cia e a Bolsa Moderna. Teatro FM, a rádio da gente, em primeiro lugar no Ibope. Um ótimo carnaval pra você, curtindo o Piatã. Acerta 22 minutos para as 11, chegando o Piatã ao vivo para Lucina. Ao vivo, Piatã! Thank you. assim. Tá legal. Vem cá, não precisa nem falar, vai. Que o meu cabelo duro se parece com você. Nega, não precisa nem falar, vai. Que o meu cabelo duro se parece com você. Beleza, festa, filha com banana, filha com banana. Beleza, festa, filha com banana, filha com banana. Tô resolvendo pra onde eu vou. O segurança toca gogô. Eu tô ligado, ligado, ligado. Meu cabelo duro quer te bicha. Quer te bicha aí, quer te bicha aí. Quer te bicha aí, quer te bicha aí. Quer te bicha. Alucinete Piatá ao vivo pra você, Conetinho, preciso de você, ainda cheiro de amor é demais, meu rei, e chiclete com banana, meu cabelo duro, de volta a qualquer momento, Piatá ao vivo, jogando pra cima aí no Swing 94, oferecimento Caranguejo de Cia e a Bolsa Moderna, acerta, 9 minutos para as 11, boa noite, Salvador, Bragada. Alegria muda o papo. E você segue com gente que dá pra dentro. Na estrada da rainha, onde o rei quer soltuar. Tragada, tudo, tudo, tudo, tudo. Tragada, tudo, tudo, tudo. Tragada, tudo, tudo, tudo. Tragada. E você segue com gado na gota d'água. Sempre uma só na vidraça. Alegria muda o papo. E você segue com gente que dá pra dentro. Na estrada da rainha, onde o rei quer soltuar. Na mar. Tá perto, vamos. Que é diversão. Barriga mal espera descer na canção. Pegue o tribal e vamos. Pegue o tribal e vamos. Pegue o tribal e vamos. Pegue o tribal e vamos. Pegue o tribal e vamos. Pegue o tribal e vamos. Pegue o tribal e vamos. Pegue o tribal e vamos. Alegria muda o papo. E você segue com gente que dá presente. Na estrada da rainha, onde eu fico a sofoar. Dragada, tudo, tudo, tudo. Dragada, tudo, tudo, tudo. E você segue com gado na gota d'água. Sem fumaça na vidraça. Alegria muda o papo. E você segue com gente que dá presente. Na estrada da rainha, onde eu fico a sofoar. Na mar. Tá perto, vamos. Que é diversão. Barriga mal espera descer na procissão. Pega o tribal e vamos. Pega o tribal e vamos. Pega o tribal e vamos. Pega o tribal e vamos. Pega o tribal e vamos. Pega o tribal e vamos. Pega o tribal e vamos. Pega o tribal e vamos. Bragada. Bragada. Bragada. Tribal e vamos, pega o tribal e vamos, pega o tribal e vamos, pega o tribal e vamos, pega o tribal e vamos, pega o tribal e vamos. Tribal, Piatã é primeiro lugar. Será que na vida tudo é passageiro? Um calor danado, povo sem dinheiro. Pela minhas dúvidas, se Deus é brasileiro. Oh, oh. Nem com sexo, nem estado civil. Coitado se ele for o gerente do Brasil. Me disseram que ele está em todo lugar, nas filas, nas calçadas, nas ouvidas e no ar. Não vou fazer pedidos nem agradecer. Se Deus está na terra, ele vai ter que responder. Oh, oh. As coisas que eu quero saber, por favor me ensina. Como esse povo que sofre com fome, que passa mal, vai batucar na panela vazia e fazer carnaval. Oh, oh, ai meu Deus, eu só quero entender. Oh, oh, ai meu Deus, eu só quero entender. Oh, oh, ai meu Deus, eu só quero entender. Pega ônibus nem lotação, mas deve ouvir pedidos e reclamação. Não tem nem cor, nem sexo, nem status civil. Coitado se ligou do gerente do Brasil. Me disseram que ele está em todo lugar, nas filas, das calçadas, nas antenas e no ar. Não vou fazer pedidos nem agradecer. Se Deus está na terra, ele vai ter que responder. Oh, oh, oh, oh. A mal tudo meu, rapaz, e você aí de cima. Entre outras coisas que eu quero saber, por favor me ensina. Como esse povo que sofre com fome, que passa mal, vai batucar na panela vazia e fazer carnaval. Oh, oh, ai meu Deus, eu só quero entender. Oh, oh, ai meu Deus, eu só quero entender. Pra galera brava, eu só quero entender. Oh, quebrando terra, soma no espaço sideral. Eu só quero entender. Oh, junto na batucada com o santo nacional. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Aqui, aqui. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Aqui, aqui. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Aqui, aqui. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Aqui, aqui. Tira a cadeira e abra a roda, menina, é hora de quebrar. Tira a cadeira e abra a roda, menina, é hora de quebrar. E vai descendo, vai. E vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai subindo, vai, se requebrando, vai, bem gostosinho, vai, se requebrando, vai. Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar, ai. Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar. E vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai subindo, vai, se requebrando, vai, e vai subindo, vai, se rebolando, vai. Oh meu Deus, oh meu Deus, é só você e eu. Piatã. Oh meu Deus, é só você e eu. Vambora. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquerô. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquerô. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquerô. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquerô. Paquerô, neguinha, o novo som de Salvador. Então quebra tudo com geração, babá. Bem bonitinho. Esse pagode gostoso que trouxe pra nós, como é o nome dele? É assim como nós. Esse samba gostoso que só tem titi bamba. O nome dele é o Gerasamba. A mão na cabeça, a mão na cinturinha e começa a mexer. A mão na cabecinha e começa a mexer. A mão na cinturinha e começa a mexer. Oh meu Deus, que delícia! Oh meu Deus. Salvador, é o novo som de Salvador. Vaqueira, vai! Vaqueirei, vaqueiro. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Vaqueirei, vaqueiro. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Quebra tudo, mania! Vaqueirei, vaqueiro. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Vaqueirei, vaqueiro. É o novo som de Salvador. Demais aí a presença do grupo El Chan. Vaqueirei, vaqueiro. É o novo som de Salvador. Alô, galera de Paripe, meninas! As divinas marabichosas fazendo a festa aí em Paripe, essa galera toda curtindo o Piatã FM no nosso palco móvel da Piatã, com todo o apoio da sua Piatã, primeiro lugar no Ibope, também do deputado Cristóvão Ferreira. Meninas, divinas marabichosas, já tem essa aqui pra vocês, ó. Só sei que o araqueto é bom demais. Mãozinha, mãozinha pra cima, hein? Daqui a pouco o Araqueta é bom demais para todas as divinas marabichosas de Paripe aí, fazendo a festa com palco móvel. Essa Piatã joga longe, que beleza! Acerta 11-1. Verão em Salvador é sol, mar, batuque e caranguejo e cia. O verão tá chegando e o caranguejo e cia tem muitas novidades na beira da praia. Música ao vivo, quinta, sexta e sábado, sem pagar couvert. E além dos melhores caranguejos e frutos do mar, você também vai comer um espetinho de carne que é uma muqueca de tão gostoso. Caranguejo e cia em Patamares, o melhor antes, durante e depois da praia. Reservas 2309192. Me dá uma sensação. Um tênis, um sapato elegante me deixa um gatão. Uau! Neste carnaval, saia vestido de baiano, ao som de blocos, trios e afoxés. Participe da maior festa popular do mundo, trazendo além de seu abadá, paz, alegria e muito axé. A bolsa moderna, onde vender barato é moda o ano inteiro. Atenção, folião! No carnaval, deixe o seu carro em casa. Vá de táxi, é muito mais seguro. Uma campanha da Piatã FM, primeiro lugar em audiência. Saudade dura pouco. O Lagoamar fecha no carnaval e reabre dia 12 de fevereiro com grandes novidades. Lagoamar e a hora certa. Piatã FM 10-2, 11-2. Saudade dura pouco. O Lagoamar fecha no carnaval e reabre dia 12 de fevereiro com grandes novidades. Café duas estrelas, o sabor do bom café no carnaval. O Parafusão informa as ofertas da semana. Descarga sobre por completa apenas R$ 9,90. Furadeira com kit R$ 79,90. Pia inox peri de 1 metro por R$ 74,90. O Parafusão, a sua loja de ferragens, fechaduras e ferramentas. Sete portas. Hey, Excel, hey! O carnaval chegou, eu vou cair na folia. Com o Excel Check eu tenho mais 12 dias. Vou pular mais tranquilo, eu sou especial. Com o Excel Check eu tenho mais carnaval. Excel Check. O único que dá 12 dias no cheque especial, além dos 5 dias de carnaval que você já tem. Com o Excel Cheque eu tenho mais carnaval. Excel Econômico, seu banco para sempre. Cheirinho tão gostoso no ar. Alguém está fazendo um espetinho. Yeah, yeah, eu vou seguindo até encontrar este cheiro de espetinho. Eu não vou mais resistir. Quem é que está fazendo um bife bafe por aí? Espetinho de frango, bife bafe, é o que toda a galera comenta. A venda nos principais supermercados da região. Bife bafe é gostoso e alimenta. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, para que você brinque 5 dias sem parar, a Prefeitura de Salvador e o Governo da Bahia não param de trabalhar. Tieta, eita carnaval porreta. Se você quiser tecidos, pra desfarte, vem.